De Cazuza. E mais, a abertura fica por conta da banda In The Clouds. Adquira logo sua pulseira. Primeiro lote já à venda no Empório Doces, na Praça de Alimentação de Picos, na Tia Sol, no centro, na lanchonete Coisa Nossa, na Praça Félix Pacheco e no Varanda 672, na Praça de Alimentação de Picos. Realização Metraton. Diga pra todo mundo, eu ouço a Grande FM.